zero quatro. No 697. Alfa, Tio Juliette, gol no 697. Já teria a posição do gol no 600, por favor? Gol no 600, pois portão 2, segue o TAN na sua frente. Segue o TAN e o, a posição é a 2, gol no 600. Afirmativo no 600. Max Leite Romeu, vai livrar 1735, vai ingressar na bata. Sim, Max Leite Romeu, frequência livre. Livre, graças a Deus. Salvador, objeto 621 no pushback de estacionamento, portão 4. Torre Oceano 63, o nosso ciclo final, pista 190, trem baixado, checar. Chamar 6315, sou ciente, continue a aproximação e informarei para o seu livro. Sente. 660, solo 29, libera direito no 219. 219, libera. Gol 1697, segue o tráfego da companhia, portão número 5, no 697. Ok, segue o tráfego, portão número 5, gol no 697. Autorizado o pouso, pistão no 0, Oceané 63, 195. Azul 4089, está visual, qual é o voz da Oceané, curta final 10? Afirmativo, visual. Após o tráfego ali, mantém pistão no 0. Após o Oceané ali, mantém 4089. É o Olympus 1-0. Prossiga. No momento está a 1.500 pés, está a 10 milhas do campo, ainda na radial, ou melhor, agora na radial 075. Confirme as orientações. Mantenha por onda rotatória. Por onda rotatória, mantenha do 1.500, o Olympus 1-0. Olympus 1-0, mantenha a proa da rotatória e chame torre 1-8.6-12. Agora com a torre 18.6-12 na proa da rotatória, o Olympus 1-0. 1-6-3-1-9-3. Autorizado táxi a Índia Alfa até o ponto de saída 1-0, ajuste 1-0-1-3. Mando pronto, 18.6-3-1-9-3. Ah, São Juliette, 3660. 3660, aguarda, mantém posição antes da Juliette. Após a passagem do Airbus da companhia, autorizado o ingresso via Juliette. Gente, após o tráfego da companhia, prossegue na Juliette para o gate. Portão 08, o TAN 3660. 08, gente. Puxa, bem, acionamento, gol no 806, está na box 7. Boa tarde, Olympus 1-0. Olympus 1-0, reporta girando base para pista 1-0. Ciente, Olympus 1-0 está livrando 1.500 para atitude de tráfego. Entendeu que está livre, prosseguir, ingressar perna do vento e girar base. Reportará girando, Olympus 1-0. Afirmativo. Azul 4089, decolagem autorizada da pista 1-0, vemos 1-2-0 graus, 1-4-9. Autorizado, decolagem 4089. Ground, good afternoon, Papa Tango, Mike Lima, Kilo Zulu, request back from 813 to 815. Mike Kilo Zulu, confirme o apron. contact from Avon 3 through Avon 5, by the hangar. Lima Kilo Zulu, you're clear to taxi, report for Juliet. Report for Juliet, Lima Kilo Zulu. Follow Juliet, message 21. Objet 6721 aguarda o Boeing 737 da o Airbus 320 da TAM passar a sua retaguarda após iniciar, após estar autorizado a iniciar o pushback, ok? Após o Airbus autorizado a iniciar no 4721. 089 decolou 33, controle 119, decimal 35. 1935, 4089. Controle Salvador é o azul, 4089, perfil da El cruza 1100. 4089, Tubal 360, será da El, voe proa de Leda. 360, não, da El, voando proa de Leda agora, 4. 4089. Torre Salvador, Utan 3193, pronto, ponto espera da 190. 3193, mantém o ponto de espera da 90, tráfico já girando base. Sim, a gente vai manter o ponto de espera da 90, tá? 3193. Juliette. E ataque vai Juliette, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, you're clear to taxi via Juliette, April 1 report, taxi Lima. Pode ataque Lima Kilo Zulu. Paulo, teria uma previsão para um 754 inicial pushback no ponto de 754, após a passagem do tráfego de pequeno porte à sua retaguarda, autorizado pushback. 754, após a passagem do tráfego de pequeno porte, inicia, gol 1754, no 62. Não precisa para o Paulo, não, eu vou analisar no 67. O Gol 1754 tem condições de deixar livre a entrada do gate 612? Afirmativo, senhor. Temos condições. Deixaríamos a aeronave no través de qual gate? 7, 8. Gol 1754, agilizando o pushback, desconsidere a última transmissão. O 1754. Tem mais 754 iniciando. O Papatago Lima Kilo Zulu, ataque 2. Olimpo 10. Gente, o Olimpo 10 tem pouso autorizado no 0, 101-10, 1-0, 1-0, 1-3-9. Livre pouso para o Olimpo 10. Cruzamento, chame para o táxi no 806. Táxi, chame para o cruzamento. Meia, tá na escuta do solo? Estamos ativos, estamos iniciando. Tráfico ali, manter pistão no 0, 3193. Sim, a gente pode tráfico ali e manter o pistão no 0, tá? 3193. Estamos no recife. Jet 6721 autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0. Quem negar o no 0, no 3, táxi via India Alpha. O Webjet 6721. India Alpha, chama 286 quando pronto, vai ver 6721. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Salvador, approach control, very good morning, trip, very good day, trip 5626. Meu Papatão, eu guarde pra cópia. Foca dentro do radar control, descend to 4000 feet, fly direct to Pelo intersection, from the right. Ok, Pelo a straight for 566. Olympus 10, Solo 37, libera direita, mantenha minha escuta, taxi Alfa e reporta na Delta. Oi, Salvador, Cordial, boa tarde, Abjet 6721, no ponto espera pronto. Abjet 6721, após a rolagem da Airbus da tua linha, mantém pistão na zero. Após a Airbus da linha, eu mantenho 1 na 0, 6721. Pistão 3193, decolagem autorizada, pistão na zero, tempo 120 graus, 129. Ciente, descendo a decolagem, o TAN 3193. Olimpo 1-0. Ciente, reporta na taxiway Delta, Olimpo 1-0. Reporta na Delta 1-0. Gol na 394, 1 minuto 04. Legal. Paulo Gol 9754, com 142 a bordo, 4 horas e 4, alterna Fortaleza. Está pronto para o táxi. Gol 1754, autorizado táxi para ponto de espera da pista 1-0 via Índia Alfa. No ponto de espera chama torre 118 decimal 6, o controle 10, o controle, correção, o QNH 10-13, o 1754. Autorizado o táxi para a cabeceira 10, Índia Alfa, no ponto de espera torre 118-6. Ajustado 10-13, gol 1754. Para o táxi, o gol 1806, com 97, 2 horas e 10, Recife. Confirme o 1806. 97, 2 horas e 10, Recife. Para o táxi, com 97 pessoas a bordo, 2 horas e 10, Recife. 1806, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10. Via Índia Alfa, no ponto de espera chama torre 118, decimal meio, que negar 10-13. 10-13, Alfa, ponto de espera 112, gol 10-6. Boa tarde, gol 924, com a Oscar, autorização Maceió 350. Olhe, Salvador é o TAN 3193. 193, suba ao 380, saída da El, pois na proa de Leda. Gente, da El está presente a direto Leda, o TAN 3193. Aguarde. Alexandre 6315, após a passagem do voo, pode prosseguir para 612? Afirmativo, o Xanem 6315. Ok, grato. Pisa 10, gol 1754. A torre Olympus 10, está na Delta para cruzar. Cruza a pista 10, Olympus 10. Sim. Pode cruzar a pista 10. Sim, cruzando a pista 10, Olympus 10. 7721, decola 241, controle 11935. 9:35, até logo. É. Juliette, o seu portão é o 04. A gente confirma o 04, está livre. O Xenem 6314, autorizado portão 4, o 6315. Autorizado para seguir para o 04, será 6315. O 1806, pode esperar pronto. 1754, decolagem autorizada, pistão 10, vento 1930 graus, 1297. Decolagem autorizada para o gol 1754 na pista 10. 1806, após a rolagem do Boeing da companhia, nem mantém pistão 10. Nem mantém, após a rolagem, 1806. 6141. 6141, identifique Desça na chegada Bonfi até o nível 060. Direita, decola restrito 1 no meu pés, subida em coordenação com controle, controle 119.35, torre 118.6, aciona 0141. A informação em curso é a Oscar, o Romeu Patão. Planejamento correto e pode posicionamento, Romeu Papatão. Sete, cinco, quatro, decolou os 43, controle 1935. Amaral, controle 1935, gol 1954. Autorização para o Vitória da Conquista. 35489, número 4 para a COP, aguarde. O meu papatão, confirme o pátio. 626. Down at 4001-135626. Controle, gol 1754, decolou na circunstância. 0 graus, 129. Livre decolagem no 0, gol 906. Obrigado. Do 4. Papatango, Romeu Papatango, livre acionar, chama táxi. Fica a coordenação nível 370. Tem que ser, saída prevista, saída bloco. Negativo, saída prevista é da El Leda após Leda Bridge. El Leda, ou 333. Como já teria autorização do gol no 600, por favor? Um minuto para a cópia no 600. Aguardando. 754, sub e mantenha o 370 autorizado como sinal. O no 600 autorizado Salvador, Natal. Nível 370, decola da pista 10 com curva pela esquerda, saída Puca, transição Zipar via Upper Zulu 10. Controle 119.35, torre 118.6. A informação em curso é a Oscar, aciona 5573, o 1600. Paciente da Oscar, autorizado Natal, o nível é o 370, decola da 10, curva esquerda na Puca, transição Zipar. Aerovia Perzulu 10, controle 119.35, a torre 118.6 e o transponder 5573, é o gol no 600. Protejamento correto, o no 600, reporte ponto posicionamento. Reportará. No 394, está pronto para cópia? Estou no 394, siga. No 394, autorizado Salvador Galeão, no nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Leda para Leda Bridge, via Upper Zulu 10, restante conforme o plano, controle 119.35, torre 118.6, informação em curso é a Oscar, aciona 5572. Ok, autorizado para o Gono 394, Galeão 360, capira em 1010, curva direita, saída Tael, Leda, Bridge, receta Pesolo 10, Salvador 1935, torre 186, formação Oscar 5572 do transponder, Gono 394. Procedimento correto, reporte para acionamento no 394. Vamos lá, Gono 394. Direto Aracaju, da presente. Está presente, direto Aracaju, gol 1806. Informação em curso é a Oscar, está pronto para a cópia? Sim, está Oscar, prossiga. O gol 1924, autorizado Salvador Maceió, no nível 350. Decola da pista 10, a primeira curva é à esquerda. A saída é Puca, transição Caju. após, via Up Zulu, Hotel Whiskey 58, controle 119.35, torre 118.6, aciona 5571, voo 9924. Provado, Salvador, Maceió, nível 350, via Brito 58, decola pista 10, com curva esquerda, Puca, transição Caju, 1935 ao controle, 1862, transponder 5571, gol 1924. 1924, cotejamento correto, reporte ponto de acionamento no 924. Reportarei no 01, gol 924. 0050 autorizado, chegada Mário, Oxenéia 6620. Oxenéia 6721, chame Recife, 126, decimal 85, alterne 133, decimal 65. 5489, informação em curso é ótimo. Está autorizado Salvador, Vitória da Conquista, nível 200, decola pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, direto Vitória da Conquista. Controle 119.35, torre 118.6, aciona 5010, o 35489. Autorizado 200, decolada na 10 com curva direita, Arbor, depois direto Vitória da Conquista. 119.35, controle 186, torre 5010, é o transponder 35489. 35489, cotejamento correto, reporte ponto com acionamento, 5489. 89. Voo 1333, está pronto para cópia? Voo 333, pronto cópia. Voo 1333, a informação em curso é Oscar, está autorizado Salvador, São Paulo, nível 360, decola da pista 10, primeira curva é à direita, saída da El, transição Leda, após Leda Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, restante conforme o plano. Controle 119.35, torre 118.6, aciona 50 no 1, gol 1333. Autorizado com o Paulo 360 para São Paulo Convoy. Decola a pista 10 com a primeira curva à direita, da El Leda, Leda Bridge. Bruno 333, cotejamento correto, reporte pronto para o acionamento. Bruno 333. 335, 26. Roger, down to 2,005626. Gol no 754, chame Recife, 126, decimal 85, alterne 133, decimal 65. 2853365, obrigado, uma boa tarde. Boa. O Patango ingressa na 97, reporta alinhado e pronto. Para 4.000 pés, ajuste no 013. Momo, transição Frutti, 3144. Salvador, hotel 3661. Hotel 3661, informação que o céu lógico é 1 minuto para 4. Recortado, hotel 3661, Parinéus 140. Gol no 606, Recife, 126, decimal 85, alterne, 133, decimal 65. Uno, aguarde um minuto, número 2 para 4. Gol no 606, controle. Uno 606, controle. Controle, o senhor estaria chamando o gol 1806? Correto, 1806. Chame centro 126, decimal 85, alterne 13365, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Nível 370, decola da pista 10 com curva pela esquerda, sai da Momo, transição Foti, onde intercepta a Zulu 19. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Aciona 5020, tá 3144. O 370 para Fortaleza, vai decolar da 10 com a primeira curva à esquerda. Momo Frutti, a subida para interceptação da Ásia, jogou 19. o controle 1935, a torre 186, e aciona 50201, transponder, então, 3, 1, 4, 4. Protejamento correto, porte ponto de acionamento, 3144. 44. 3661, pronto para cobre. Para chegar. Ok, now, Dona Straight 5626. Brilhéus, nível 140, decola da pista 10, com curva pela direita. Saída da El, transição Leda, após Leda direto, Brilhéus. É, aciona o código 0264, controle 19.35, torre 18.6, no TAM 3661. 61-7140 para Ilhéus, decolada 10, curva direita, na Dael Leda, pós-direto Ilhéus, 0264 é o código, 119.35, controle, 18.62. Correto, TAM 3661, reporte quanto ao acionamento. Gente, chamarada no 8. Established. I will report established 566. Na 6320, tá autorizado, via Mari? Acionar 6320, afirmativo, via Mari. E via Mari, acionar 6320. Mano, Patango, lidando o eixo com curva direita, 97. É, curva esquerda. Repita a informação, doutor, por favor. Curva esquerda, reporte Librano, o eixo de decolagem da pista 10, litoral norte. É, torre, nós vamos para Veracruz. Ok, tá aqui pra gente aqui como corredor forte, ok? É, mantém tua linha do litoral, guarnições. O Romeu Papatango, contingiu junto com o solo, curva à direita após a decolagem para a toca remetida em Veracruz. Romeu Papatango, confirmando, o seu destino é toque remetido em Veracruz? Afirmo. Você durante a autorização foi autorizado o nível 055 no forte inicialmente restrito no mil pés e foi cotejado. Então está modificado então para Veracruz, nós vamos coordenar com controle e aguarde transferência. Pode realizar um 180 retornando para o cruzamento da cabeceira 35. Realizar o 180 para cruzamento na cabeceira 35. Alright, that's all 656, just 6, have a pleasant day, man. Hello, Tower 356, just 6 on final. Three planes, 626, continue on Percy Park, start finding the air now in left. Wind 120 degrees on Fahrenheit, altitude 7103. Alright, the gear is already down and locked. Bruno informa o tráfego 2:06, é um tá visual mantendo 1500 pés na Praia de Paris. Ok, está atendendo o tráfego, chegar 6141. O chegar 6141, reduzir velocidade para 1809. Reduzindo, chegar 6141. Ok, só ratificando então, toque remetido em Veracruz, mantém a linha do litoral agora mil pés e chama o controle 119.35. Chamaram o controle 1935, o meu Papatango. Trip 5626, clear to land runway 10, range 120 degrees on Fahrenheit. Trip 5626, we are clear to land. Papatango, Romeu Papatango, change, ingresso no corredor até, reporte em Veracruz, desalcão campo. Veracruz.